socorro, o macaco fugiu! Fujam todos pra colinas, o macaco fugiu! Oh, fica quieto, eu tô tentando assistir o filme. Filme? É isso aí. Neste domingo, venha assistir King Kong nas quatro pilastras. A sessão começa às 7:30 da noite. Não perca a primeira versão do Grande Macaco nas telas. Traga o seu banquinho, que a pipoca é por nossa conta. Ah, se chover, a sessão fica para a semana seguinte. Cinecom, cinema para todos. Realização, Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Viçosa. Apoio Cultural, Sicoob, UFV Crédito.